Aerotaxi, voo 1642, 3 horas de autonomia alterna Salvador com 172 a bordo. Confirme, 172? Afirmo. 172 a bordo, copiado, autorizado via Índia até o ponto de espera Pistana 0, ajuste no 08, no ponto de espera 28612 no 642. Índia no ponto de espera 26642, obrigado. 5-1-4, autorizado para receber questionamento, sempre pronto para táxi. Vai puxar o sinal 35-5-1-4, reportar para o táxi. Tá 3517, decolado 51, controle 120, decimal 8. 08, bom dia, 3517. Go 1715, ready to copy. Ready to copy, go 1715. Go 1715, clear to Brazil, flight level 360, via Alpha Zulu 17. Runway 10, after departure, turning right. Arbor, departure, left, transition. Control 120.8, fog 5103. 3517, sobe 380, vigilância. 380, pode voar, posição left. Autorizado. Obrigado. Ei, para control, fog 5102, boa, 715. Go 715-12-5-103. Report you ready to start up. 5103. Go 715 ready for pushing start. 120, go no meio. 715. Go 715, stand by for start up. Stand by. Solo Gol 1897, posição 6, pega acionamento. Gol 1897, autorizado para receber acionamento, chama pronto para ataque. Mará, Gol 1897. 07. Gol no 642, ali aí, mantém cabeceira no zero. Ali mantém, nova zero, 642. 2. A 9832 copia para Recife, a informação é Índia. Tá ciente da Índia, eu tô pronto pra cópia, 9832. Solo 3515-14, acionou, tá com 63 a bordo, 3:40 de autonomia, alterna Salvador, da pronto pro táxi. 35504, autorizado táxi via pátio 1. Táxi do Índia, ponto de cara torre 118 decimal 6. Ajuste de altímetro 1018. 7-18-6-35-5-4. Apta 9832, aguarde coordenação. Aguardando coordenação, apta 9832. Gabriel 5891, decorado 54, controle 120.8, bom voo. Controle 120.8, web 5891. Controle Salvador, web 5891, muito bom dia, cruzando agora 1700 pés, decolou de Salvador. Bom dia, 5891, sobe 360, saída Arbor, transição, elefa, vigilância. Sobe ao 360, arbor, transição, elefa. Web 5891. Gol no 607, chama agora Recife no 251, não perno 3325 no 607. Controle 120.8, transponda 5132. Absa 9832. Autorizado Recife, 370, Apero 58. Decola, curva esquerda, no perfil da Pouco Taju, 208, controle, 5132, transponde, apertava 9832. 9832, cruzamento correto, centro contato, pushback, acionamento. Ok, chamará o 9832. Brown, 715. Let's go 175. Do you have a split time for push? Precisa seu tráfego, senhor? Mantenha a saída no 5R9. Sim, já mantém a saída, vai se encontrar, obrigado. Mantive a guarda, Alex. 360, go 175. Thank you. Para o táxi com 149 a bordo, 6 horas e 34, autonomia alterna Sierra Bravo, Bravo Romeu. 360, tá? 3597. Tio Índia, um ponto espera, chame torre 118, decimal 6. As duas de altímetro no 018. Índia, táxi é baixo, Índia, um ponto espera, 2,6, eu vou 1897. 642, decolar 257, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Pronto pro pushback, acionamento, APSA Chicago 9832. APSA 9832, autorizado pushback, acionamento, chamando para ataque. Autorizado pushback, acionamento, centro, APSA 9832. Ligou no 642. 642, sobe 390, saída pouca, vigilância. 390, Puka. Salvador, 3554, alinhado no 04. Sente mais um minutinho, 3554. 88. 1260, 288, bom dia, 17. Dia. 5891, objeto autorizado, LFA. Direto LFA, 5891, ascensão 360 grado. Utilizado o ETAP, desce 2010-2018, azul. Autorizado, decolar pistão 1-0, vento variável com 2 nós. 5-5-4. Boa noite, 97, bom dia ali, decolar de imediato quando solicitado. Afirmativo. 103 ali e manter a cabeceira no 0. Webjet 5891, chama Recife agora, 1260, alterno 1288. 260-1288, Web 5891. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o Trip 5594. Bom dia, Trip 5594, sobe 190, sai da pouca vigilância. Puc Edgar, solicita a minha final 30. 130, voa Conde, trip 5514. 30 Conde, 5514. Fui, Ané, total 9990. Corri 118-612, 90. Muito bem. Você manda 9910, torre 118-612. 118-612, 9910. Salvador, bom dia, total 9910, passou, vai passar o estado, vai passar o trabalho. Total 9910, curtindo a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 08. Guardando pista livre, total 9910. 8-9-7, cruzado, decolar, pista 10, vento 330 graus, 02 nós. Cruzado, cruzado, 0897. On goal 1715, ready for tank. With 157 on board, endured 3 hours and 41 minutes alternate pumping. Goal 1715 via India, on hold for 8 contact 6 hour, 118 kilometers, 1018. Could you confirm presence on board? People on board 157. Roger, go 1715. Dear Tesla, India, hold a short 1-0, powered 180.6, go 1715, good day. Liverpool, descent, contour 9990. Com dois a bordo, autonomia de 2:35, alternando Natal. Capitão 9832, autorizado para via pátio, Índia, ponto de espera, chame torre 118, decimal 6. Ajuste, assumido no 018. Gente, ajuste 1018, via pátio, Índia, ponto de espera, 118,6, alta essa carga 9832. Salvador, bom dia, 3053, com informação Wind, autorização Galeão. 3053, autorizado Galeão, nível de voo 380. Pistão 10, curva direita, saída da El, letra 20. Controle 120.8, transponder 5131. Autorizado 380, minha rota do plano. Decola da 1-0, primeira curva direita, da El Leda, 1208, controle 5131, transponder. Puta 3153, portão 5. 3153, da El Leda, pode Leda Bridge, bravo, comeu, Índia Delta Eco. Leda Bridge, tá 3153, sim. 3153, já contado, se tiver funcionamento. Portará o tá 3153. Total 9910 no solo 1004, livrando a sua direita, estimando o solo 121, decimal 9. Adoro total 9910, livrou na sua escuta. 121, decimal 9. Total 9910. Total 9910, muito bom dia, prossegue via Alfa, aqui o parte 3, posição 08. Alfa Kilo, parte 308, total. Go 1715, clear for takeoff, runway 10, wind 330 degrees, 03 knots. Clear for takeoff, runway 10, go 1715. Torre Salvador, ABSA Cargo 9832. O ABSA Cargo 9832, autorizado já em manter a cabeceira no zero. Ali mantém 1-0, ABSA 9832. 45, alterno 1-2685, no 642. 2545, 2685. 715 Airborne at 06, Salvador Departure Control 120.8. 120.8, go 1715, bom dia. Salvador Departure, bom dia, go 1715, leaving 1500. 115, clear to level 360. Clear for level 360, go 1715. Lógica carga 9832, 30 decolar, pistão 10, vento variável com 3 nós. Livre nossa decolagem, 9832. Salvador, Rio 5973. Pernão 3325. 251, 13325, bom dia. Dia. Controle 120, decimal 8. 208 com controle, obrigado. Bom final de semana, senhor. Nós 832. Para ataque. Para ataque, 3253. Dia, para cargo 9832, cruzando 2000 pés. Na PUCA. Bom dia, cargo 32, sobe 370 PUCA, vigilância. 370 na PUCA, minha word, 9832. Solo Rio 5973, bom dia, informação índio. Rio 5973, agora de cópia. Salvador Azul 4208. Prossiga. Autoriza da presente para na proa do Stern. Autorizado, repórter estabilizado. Ciente, autorizado, repórter estabilizado 4208. Com 973, quanto cópia? Afirmativo, na disputa. 5973, autorizado Recife, nível de voo 310, via Upper East 58. Pistão no zero, com a esquerda, saída PUCA, transição Caju, controle 120.8, transponder 5127. Autorizado para Recife, nível 310, com a pista 58. Roda 10, curva esquerda, PUCA, Aracaju, é 1208, controle de saída, 5127, código transponder, Rio 5973. Rio 5973, planejamento correto, chama o motor para o seu estacionamento. 208, estabilizado no ILS. 208, chama a torre agora, 118.6. 18.6, 4208. Gol no 715, Recife 160, termo 288. Gol no 715. 1260, 1288, bom dia, gol no 715. Bom dia. Absa cargo 9832, chama agora Recife 1245, alterno 12685, cargo 9832. 12545, 1285, absa cargo 9832. Corre Salvador, azul 4208, passou externo, estabilizado no ILS, baixado, checado. Sete, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 10, vento variável com 3 nós, pistão úmida. Autorizado pouso na 10, o azul 4208. 10 no 8. Pátio, de ponto de espera, na 10, 108,5, tá 3053. 4208 no solo 16, direita solo 121, décimo 9. Direita 219, 4208. Solo Buenas, azul 4208, levando a Fox no Cisco. Azul 4208, muito bom dia, prossegue via Alfa, Juliette, posição 03, partiu. Alfa, Juliette, partiu, oh, desculpa, Alfa, Juliette, posição 3, 4208. Tá 3153, pronto. Tá 3153, 2 alinha, decolar pistão 1-0, vento variável com 3 nós. Decolar 1-0, tá 3153. Tá, 3153, decolador 20, controle 120, decimal 8. Passando o Conde, serviço radar terminado, mantenha o 130, chama agora, Aracaju no 20, decimal 3. Obrigado, bom dia.